Labirinto, em busca da saída para um planeta melhor. Cuide do ar. O que aconteceu? A rua está cheia de fumaça e por isso eu fiquei assim. Ah, é verdade. Hoje mesmo, quando eu ia atravessando a rua, um caminhão passou soltando fumaça. E eu fiquei com dificuldades para respirar. Do que o ar é formado? O ar é uma mistura de gases. E ele tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, que é um gás incolor, isto é, que não tem cor, inodoro, que não tem cheiro, e é representado pela fórmula O2. Quer dizer que se todo o ar fosse do tamanho de um bolo de 10 pedaços, quase 8 pedaços seriam o nitrogênio do ar e praticamente 2 pedaços o oxigênio? É, pode-se dizer que sim. E o argônio, dióxido de carbono, CO2 e outros gases juntos seriam 1%, ou seja, um pedacinho que sobrou do bolo. Faz a mente clarear. Não pode ter sujeira na minha respiração. É ruim para a cabeça, para a pele e para o pulmão. O ar que eu respiro me ajuda a pensar. Me enche de ideias, faz a mente clarear. Não pode ter sujeira na minha respiração. É ruim para a cabeça. E o que há no ar poluído? A poluição do ar é uma mistura perigosa de gases, poeira e outras pequenas partículas formadas na atmosfera. Os carros e caminhões contribuem para gerar a poluição do ar que respiramos. Infelizmente, apesar de ser proibido por lei, muitos veículos circulam sem estar com as peças em ordem, isto é, sem estarem regulados e soltam mais fumaça. Eu ouvi dizer que o ar de São Paulo está entre os mais poluídos do mundo. Isso é verdade? Sim. Diariamente são lançadas mais de 7 mil toneladas de impurezas nele. Bem, uma tonelada tem 7 mil quilos. Você disse que são lançadas 7 mil toneladas? Então é um valor gigantesco. Mas quem polui o ar de lá? 95%, ou seja, a grande maioria da poluição, é causada pelos escapamentos de carros, ônibus e caminhões. Por isso que em São Paulo já houve necessidade de criar rodízio de veículos, ou seja, cada dia da semana equivale a um número. Então, no dia que for igual ao último número da placa do seu carro, você tem que deixar o veículo em casa. É, com esse rodízio, são tirados da rua nos horários de maior movimento cerca de 700 mil veículos. E todos os veículos fabricados a partir de 1997 são obrigados a ter um filtro no cano de escapamento chamado catalisador, que reduz em 70% os poluentes liberados pelos carros. A fumaça que sai dos escapamentos das motos também contribui para a poluição do ar. Aliás, as motos fabricadas no Brasil provavelmente terão poluentes que sejam menos prejudiciais à saúde, como acontece na Europa. As queimadas agrícolas, como as de cana-de-açúcar, ajudam na produção de substâncias como óxidos de nitrogênio e fuligem. Alguns ambientalistas dizem que a fumaça da queima de lenha, lixo e mato que acontece nas cidades pode ser mais prejudiciais que as das indústrias. Todo ano são registrados 100 mil pontos de queimada no Brasil. As indústrias também poluem o ar diariamente. As suas chaminés lançam gases como o óxido de enxofre, o SO, óxido de nitrogênio, NO e hidrocarbonetos. Nossa, cada nome esquisito, até me assustei. E é para se assustar mesmo. Afinal, o óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos lançados pelas indústrias são prejudiciais ao meio ambiente e à nossa saúde. O ar que eu respiro me ajuda a pensar. Me enche de ideias, faz a mente clarear. Não pode ter sujeira na minha respiração. É ruim para a cabeça, para a pele e para o pulmão. No inverno, por causa do frio, parece que a poluição aumenta ainda mais. Entre os meses de maio a setembro, as condições atmosféricas favorecem a concentração dos poluentes. Nesse período, o risco de morte por doenças respiratórias, como bronquite, rinite, pneumonia e asma, pode aumentar, e a procura por atendimento infantil nos prontos-socorros também cresce. O excesso de óxido de enxofre na atmosfera, por exemplo, provoca tosse e bronquite crônica nas crianças, e falta de ar e enfisema pulmonar, que é uma doença grave nos pulmões dos idosos. Já o óxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos ocasionam irritação nos olhos, nariz e pele. As partículas presentes na fuligem lançada por veículos e chaminés industriais, além de irritar os olhos, causam doenças respiratórias crônicas e queda da resistência às infecções. O gás carbônico é responsável por dor de cabeça. O ar que eu respiro me ajuda a pensar, me enche de ideias, faz a mente clarear. Não pode ter sujeira na minha respiração, é ruim para a cabeça, para a pele e para o pulmão. O ar que eu respiro me ajuda a pensar, me enche de ideias, faz a mente clarear. Não pode ter sujeira na minha respiração, é ruim para a cabeça. A poluição também é responsável pelo aumento de ataques cardíacos. Estudiosos descobriram que a poluição diminui o tamanho das artérias, que levam o sangue do coração para as outras partes do corpo. Portanto, a circulação do sangue e a distribuição de oxigênio pelo corpo diminuem. Nossa, eu não sabia que a poluição do ar ajuda a diminuir as artérias por onde o sangue circula. Se uma pessoa ficar durante 2 horas respirando um ar poluído, o tamanho dos vasos de sangue do braço dela diminui de 2 a 4%. Mas não são só as pessoas que são prejudicadas pela poluição do ar. As plantas e os animais também podem ser atacados por ela. E como sabemos se o ar está poluído? A qualidade do ar de uma cidade, bairro ou região é medida de acordo com a quantidade de partes pequenas de substâncias que ficam no ar. E há um aparelho que faz isso? Sim. No estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, a CETESB, instala amostradores especiais em lugares que são escolhidos. Ah, acho que entendi. A qualidade do ar que respiramos pode ser boa, regular, inadequada e até crítica. Então o ar que tem mais poluentes suspensos é mais prejudicial à saúde? É isso mesmo. E dependendo da quantidade de substâncias que são encontradas no ar que respiramos, a CETESB pode exigir que as atividades industriais parem durante uma parte do dia. Também podem ser impedidos a circulação e estacionamento de veículos em alguns horários. É, a poluição do ar realmente é preocupante. Todos devem mudar o comportamento para que nós, os animais e as plantas respiremos melhor. Para isso, deve-se reduzir o número de veículos circulando nas ruas. A gente pode, por exemplo, sempre que possível, combinar com outras pessoas para ir à escola ou ao trabalho todos juntos, em um só carro. Ou usar transportes coletivos, como ônibus. As prefeituras devem melhorar os transportes coletivos. Os metrôs, que são trens que circulam por baixo da terra, também deveriam ser construídos em várias cidades. Devemos avisar as pessoas para que não queimem papéis, lixo e folhas. As indústrias podem usar chaminés que poluem menos. Os governantes precisam obrigá-las a preservar a qualidade do ar. Se todos ajudarem, podemos respirar um ar puro e ficar menos doentes. Existe alguém